Reis se levantam, mas não vão prosperar. Joacás, Joaquim, Zedequias a reinar. Fizeram o mal e o povo a se desviar. Mas o Senhor, com compaixão, enviou seus mensageiros, despertando o coração para um novo tempo, um novo chão. Promessa de volta, teu povo a recomeçar. Mas o Senhor, com compaixão, enviou seus mensageiros, despertando o coração para um novo tempo, um novo chão. Do Egito ao lar, a jornada começa. Com fé renovada em ti a fortaleza. De Deus encontramos valor.